administrativa daquela associação. Bom dia, Pedro. Bom dia e a todo o auditório da Rádio Nazaré. É sempre um gosto recebê-lo aqui. Obrigado igualmente e obrigado pelo convite. A Associação Recreativa Planalto, que está já nas comemorações dos seus 50 e alguns anos. Depois faz 53. 53. Entre o dia 17 de maio. E há quanto tempo é que o Pires é ligado à Associação? Eu acho que estou ligado desde sempre, mas pronto. Desde o início, não é? Mas tive um espaço que não tive cá e depois meti-me ali naquela brincadeira e até agora, porque infelizmente temos alguma dificuldade em arranjar elementos para arranjar direção. Pronto, e continua a comissão que continua, está? Continua até um dia, quer dizer, isto... Todos cansamos as coisas. Mas pronto, mas este ano ainda temos o Carnaval com esta comissão administrativa. Sim, senhora. O ano passado, o Baile de Máscaras, como é que correu, Pires? Correu bem, sem problemas, que é fundamental para não haver problemas, especialmente confusões. E a nível financeiro corre menos bem, porque pronto, aquilo é uma estrutura que não é uma estrutura que, com continuidade, neste caso, vai fazendo as coisas pontualmente, porque, e muito bem, as pessoas estão mais centralizadas na praia, e muito bem, têm ali tudo à mão, e não há aquela de género de deslocar-se para o sítio, especialmente no Carnaval. No Baile de Máscaras ainda funciona um bocadinho, e tem funcionado bem dentro do possível. Sim, senhora, os outros bailes de Carnaval, o ano passado, como é que correram? O ano passado só fizemos uma brincadeira. Foi só uma brincadeira, não foi? Aquilo foi engraçado, que era tudo malta idosa e os netos, e aquilo acabou por ser engraçado, que a gente fez aquilo com um jantar para os sócios e de borla, claro. Uhum. E algumas entradas que houve gente que também pagou, que não era sócio, e aquilo foi engraçado, passou-se um bocado. Portanto, um bom serão também de convívio entre o pessoal, quer sócio, quer não sócio. Exatamente. Porque também há pessoas, ainda há pessoas, infelizmente, não é, Pires, que fazem questão de marcar presença e também ajudar a dar vida às associações. Pronto, os mais antigos, né? Eles ainda fazem esse esforço. Pronto, é um bocado complicado que chega à meia-noite e tal, e as coisas, pronto, vão-se deteriorando. E o que é normal, Pires, permita-me que me ponha também nesse lado, porque também já não sou assim tão nova como isso. Eu lembro que a gente ia para o baile às 9h30 da noite. Para arranjar lugar, Não, e depois não era como à 1h, 2h, como agora a malta nova vai para o baile. Agora, e às 3, e às 4, então, eu tenho apreciado e acho engraçado. Pronto, eu sou dos que gosto de ver a malta divertir-se. Isso. Eu posso lhe pedir, mas por qualquer motivo, ou por isto ou por aquilo, que antes também me divertia à minha maneira, pronto, claro. Eu andava lá enrolado. Dá-me algum prazer quando vou à praia, bebo ali um copo e tal, e vejo a malta da minha idade e mais velha a sair às 3h e às 4h e a entrar a malta nova. É isto, eu por acaso aprecio aquilo, isto estava dividido. Não me levem mal, mas isto é aquilo que o gajo vê, pronto, isto vale o que vale, mas eu acho saudável, ao menos, olha, há continuidade. Mas é aquilo que eu estava a dizer, que é, eu lembro-me que a gente de facto entrava mais cedo nos bailes, também saía mais cedo. Exatamente. Né? E havia intervalo, Fátima. E havia intervalo de uma hora e depois voltei à casa. A casa de cada um. Era o tempo e era saudável também, porque claro aquilo, pronto, era o que havia na altura. Agora é diferente. É claro. Agora é diferente. E a malta vai-se ter que adaptar às coisas. É claro que e sim. E quem não se adaptar fica ali, está lixado. Morre na praia, como costuma dizer. Sim, senhora. E então vamos agora falar deste carnaval que vem aí a caminho. A marcha já está a ser preparada? A marcha, pelo menos, está a falar com o Nuno Abelha. Há de sair para a semana, se não for esta semana, não sei, ele é que sabe, se é trabalho dele. Tem é que aparecer a tempo, se não é castigado. Pois, também já não temos assim tanto tempo como isso. É deste sábado a 8, não é? Que vamos ter é de sábado a 8, é dia 17. E a malta que vai lá estar a tocar, quem é que vai ser? É o Toca a Banda, é a mesma do ano passado. É a mesma do ano passado, sim. Porque... Eles pronto, podem alterar uma peça ou outra, mas isso faz parte do grupo. Eles é que resolvem. Se resolvem. Ou eu, seja, eu só falo com o Manel confia neles, pronto, é claro, façam vocês, pensem vocês. É que arranjo o staff deles, então. Não sou eu que tenho que andar a ir buscar um e a buscar. Não, eles é que sabem, eles é que estão por dentro das cenas, não sou eu. Então. Ora bem. E depois, em termos dos outros dias, vai haver-se na mesma esse convívio? Ou ainda não, não tenho nada definido, está tudo. Está-se a palavrar para ver se concretize. penso que será amanhã, se calhar já concretizar alguma coisa, que queria ver se fazia, porque não me deram autorização para isso, mas eu sou desbocado. Já falei com a confraria do Carnaval para saber as cenas que saem. Ok. Segundo o que me foi comunicado, domingo e segunda-feira vão sair os grupositos para nas chaves. Sim. E eu possivelmente irei, estou com ideias de fazer o domingo e a segunda com banda, mas tenho que arranjar uma banda. E isso vai ser amanhã, vai ser alinhavado. É que vai ser decidido. Vamos lá ver também. Em termos de dinheiro, claro. Porque claro. As coisas não podem... Não é para continuar, não é sábado, domingo, segunda... Não é. Vai ser só domingo e segunda-feira. Pelo menos é o que está a tentar organizar. Com ou sem banda vai ser feito. Nem que seja só com o DJ. Com o DJ. Mas queríamos pôr a banda, cá menos a malta, olha... Está-se melhor. E é diferente. É diferente, é diferente, não é? Está bem que se for a qualquer lado... Não diga onde, toca mais o DJ que toca a banda, mas isso é outro assunto. Mas está já lá, mas aquilo já está apinhado de gente e está-se bem, que se calhar acontecia também no Plamalto, quando tinha. Pronto, isto é o que é. Ora bem, o meu interesse é que o pessoal se divirta de facto. Mais nada. E eu só de os ver divertir, mesmo com os chimarregues, desculpem lá o termo. Eu também me divirto. É que se divirtam. É claro. Portanto, ou com banda ou sem banda, mas vai haver desta forma também os grupos e as brincadeiras de carnaval e as chegadas têm mais uma sala onde podem também. É claro. E também é importante. E como saem normalmente para fora, pode ser que vão ao sítio e também resolvem o problema. Exatamente. Eles concentram-se pais e vêm depois na praia, o que é o normal. Sim, pronto. Mas, segundo se consta, ainda vai haver uma série de coisitas. E ainda bem. Ainda bem. Para ver se isto não morre, não é? Ora, e também eles levam tanto tempo a ensaiar as coisas que se tiverem mais uma sala, melhor. Portanto, é melhor, então é outro género de gente que está a ver. É mais um dos improvisos, que a maior parte deles é improviso. Não, e pronto, e a gente também dá pronto, mal ou bem ajuda dentro do que pode. Claro. E está-se bem. Manel, em relação a um bocadinho à associação, nós sabemos que as dificuldades são sempre bastantes, mas de qualquer das formas o Planalto tem conseguido nos últimos tempos financeiramente ir ficando um bocadinho melhor. Agora, em termos dos bailes, é que de facto as coisas não chegam para pagar só uma banda e para estar lá. Né? Esta é a dificuldade, claro, não é? Pronto, temos essa dificuldade e pronto, e é o que é, e não podemos fugir a ela. E depois, pronto, também desistimos há um ano ou há dois, desistimos com o futsal, porque lá está uma comissão, a gente depois não... Para já há coisas que não podem decidir. Já estamos cansados e um bocado gastos sobre as coisas. E depois tivemos que desistir, falámos com a Pederneira e transferimos os garotos para lá e tudo bem, porque era aquilo que a gente gostava, era de pegar nessas cenas. Só que, entretanto, como não tínhamos pessoal, não tínhamos gente, ainda entregámos aquilo um ano à malta, mas é diferente. E depois, se a gente não estiver presente nas coisas, não vale a pena. É porque um diz uma coisa, outro diz outra, e depois embaralha-se tudo e eu não sou muito de me embaralhar. Eu sou muito de concretizar e de falar diretamente, seja com quem for e o que for. Quando nascer, retiro-me, é meu, não percebo nada disso. Porque isto não vale a pena andarmos a inventar. E quanto mais se inventa, pior é. Ora, portanto, continuamos a ter a Associação Recreativa Planalto de portas abertas, porque tem uma sala onde podem fazer as festas e contactarem a direção. Houve agora uns jantares, nomeadamente lá, não é? Houve alguns jantares, aquilo normalmente a gente... pronto, ou empresta, depende. Se for alguma coletividade, emprestamos. Se for particular, mas é uma boa sala Felizmente é, e pronto, aliás, e também temos alguns patrocinadores que também pedem que também se aderem, que estão sempre dispostos a colaborar. Ainda agora vão ter que aguentar com isto. Dois ou três ou quatro colaboradores, entretanto... Manda a conta do Planalto e eles vão saber o que é que eu me depositar. Sim, senhora. Temos também a parte do café, continua a funcionar bem, temos aquela parte que é onde tem os jogos da Santa Casa. Pronto, tem quatro funcionários. Vai sugerindo aquilo da maneira que se pode. E que também bem, dá bem, visibilidade. Bem, exatamente. Bem, que se pode ir bem. Tem que ser também tudo como deve ser. E dá uma, pronto, mal ou bem, está lá representada a coletividade. Ora, nem mais, é isso mesmo. Portanto, temos o Carnaval aí a bater à porta, deste sábado ou 8 dias vai ser já o Baile Máscaras, que se prevê em força, com a mesma banda do ano passado, com o Toca à Banda. Os sócios e não sócios, há diferença no valor? No Baile Máscaras é tudo igual. É tudo igual, é. Ok. Portanto, não sócio vale a pena ou não sócio. Fazer diferenças, porque as diferenças vêm depois. Depois só baralhava ali. E as diferenças vêm depois, Fátima. Vêm depois. Então, as diferenças depois vão haver no Carnaval. Naquele bocadinho. Pois na segunda e no domingo e segunda-feira de Carnaval é que vai haver isso alguma aí, entretanto, tenho que inventar aqui neste cérebro qualquer coisa. Mas ainda não está a pensar. Ainda não está, mas está mais ou menos. Eu quero ver se lhes dou almoço ou jantar sempre. Dou, não sou eu a dar. É a coletividade, claro. É a coletividade, claro. E alguns patrocinadores que também eles sabem para o que é. E então, pronto, a gente está aberto a isso. Nós vamos tentar sair com isso. E só temos que, como aquilo é malta mais de idade, não sei se há alguma dieta, estás a ser. Mas pronto, mas a malta vai tentar resolver as coisas de uma maneira soft para todos. Isto a idade traz estas coisas todas. Mas é engraçado. Até pensar nesse sentido que não há problema nenhum. Isto é como tudo. Não vale a pena inventar. E chegar é bom. É que a malta... Chegar aos 60, aos 70, aos 80, melhor. Então, infelizmente, vimos toda a hora cenas que não deviam acontecer, mas pronto. É verdade, a partirem tão cedo, é verdade. Olha, desculpa lá, mas eu estou a falar. Não faz mal. Se a falar aqui com a malta. E isto é uma conversa, isto é uma conversa de Carnaval, não é que há nenhuma entrevista, claro. Portanto, estamos à vontade. Estamos à vontade. Manel, o que é que desejava que acontecesse agora neste novo ano à Associação? Eu, à Associação. E a toda a gente, para o mundo fora, só desejava saúde e paz. Agora, claro que também saúde e paz, se as coisas também ficarem deterioradas, não vai ser fácil este ano. Eu estou convencido que mesmo o nível social, seja do que for, não vai ser fácil. Vai ser um ano complicado para muito boa gente. E pensar um bocadinho do dia de amanhã, que a malta por vezes só se lembra de hoje. É o apelo que faço e só faço o apelo que se divirtam, ou que façam o melhor possível, não se chateiem com ninguém, tenham paz e saúde e vale tenham algum dinheiro para se movimentar. Ora bem, não vale a pena se chatear-se porque já basta a vida e o que a gente vê acontecer no mundo, não é? É verdade. Isso já chega para nos deixar. Portanto, há que aproveitar estes bocadinhos para se divertir. Embora a malta aqui diverte sempre. Ora bem. O Carnaval é quando a gente quer. Então, e particularmente o Carnaval para si é o que acontece no Planalto e pronto, e fica por aí ou vai a algum lado? Diga lá. Vou, por exemplo, vou à praia de vez em quando, também tenho os convites como a gente os faz, tanto numa sala como noutra. E dá lá sempre um saltinho para ver. Às vezes vou, mas não entro. Porque é muito aperto, sabes que isso é. Agora fica asfixiado. Os ossos já não deixam. Fica asfixiado, antes não. Mas pronto, mas um gajo é convidado, como posso levar uma peça ou outra, ou seja, a família. Mas pronto, mas normalmente um gajo retira-se, lá está. Às 2 da manhã a gente recolhe-se, que é melhor. Para não estar a atrapalhar ninguém. Manel, quer mandar algum recado para os sócios da associação? Eu aos sócios o que desejo é que apareçam, que apareçam, olha, em borda, ou seja, quanto mais melhor, porque as dificuldades não são nenhumas para o Planalto atualmente, porque mal ou bem, melhor ou pior, a gente também arranja soluções. Já quando havia dificuldades a gente arranjava-as e fez, eu e os outros todos que lá passaram. Portanto, penso que apareça para se divertir e pronto, e para termos um bocado de liberdade extra que a idade que nós já temos, porque isto eu só estou a falar mais para a malta da minha idade e para os mais velhos, porque a gente se divertir um bocadinho e se não conversar e não meter as coisas, até podemos fazer uma assembleia lá, a gente pode fazer lá tudo. A malta está, estamos abertos ao pessoal todo sócio e não sócio também, claro. Epá, e que tenham saúde, olha. Ora bem. E paz, porque isto não vale a pena mais nada. Manel, é sempre um gosto recebê-lo aqui. está. Muito obrigada. Adeus, por... Obrigada pelo convite. Um e bom a ano. O auditório da Rádio Nazaré. Um bom ano para si. E, para o, e um bom carnaval. Um bom ano para todos. Obrigada. Saúde. Haja barriga para meter lenha. Passa, tu bem querias ser eu, mas nem tens a esperteza. Ai, ai, planal, deixa de ter, deixa de estar. Vamos comer e beber e bailar e mais bailar. Estica os beijos para parar o vendaval. O que está feito, está feito, e está feito um carnaval. Ai, ai, planal, deixa de ter, deixa de estar. Vamos comer e beber e bailar e mais bailar. Estica os beijos para parar o vendaval. O que está feito, está feito. E tá feito um carnaval. Já tô de quina, todo atrás, todo adiante. A roda, já nem sei para onde é que eu vou. A minha cabeça é uma roda gigante. Então o mundo a balança, mas onde mesmo é que eu tô? Tivemos assim o Planalto aqui representado, claro, por Manuel Pires, que também nos vai falar sobre o Baile Máscaras. Exato, por isso apareçam. Porquê que eu não estou a virar, já sei. Está? Outra vez? Agora está. Essa máquina é nova, tu ainda não sabes carregar os vestidos como deve ser. Que apareçam no Baile do Planalto, ou apareçam nos outros bailes todos também, como é óbvio. Ora bem, ora bem. Por isso o convite está feito. Dia 17, certo? É, da, sítio, exatamente. Subam ao sítio e apareçam no Baile do Planalto, primeiro baile de carnaval deste ano. Pá, nem digam que não. Sabes, há uma coisa. Eu hei de falar isto na volta a Portugal. Há uma coisa que a mim faz-me confusão às vezes. É, as pessoas. A gente passa um ano inteiro. Peço desculpa. A gente passa um ano inteiro. Se bebes um copo de vinho, vais ouvir marchas. Se é verão, vais ouvir marchas. Se estás na festa da amiga, não sei o quê, estás a ouvir marchas. Chega ao Baile do Planalto, as pessoas dizem. Ah. Não estou no espírito do carnaval. Como assim? Sabe uma coisa que esta terra tem é espírito de carnaval? Chega ao palavra, ah, não me saia, não estou no espírito. Como? Eu fico confuso, pá. É uma coisa que me confunde muito. Por isso apareçam no Planalto, ensaiados, se faz favor, é um baile de máscaras. Exatamente. E apareçam depois também no da Petroneira, como tivemos cá também o Silvio. No dia 24. No dia 24, não é no mesmo dia. Não. Que é no Mar Alto, nesse. Esse é lá embaixo na praia, fica mais perto. Por isso apareçam-te ao convite feito. E apareçam também, que é bocado, a partir das 16 horas, aqui comigo. E com a minha co-host, Fátima Mel. Antes disso, vejo com o Volta a Portugal, a Indicleta. Antes disso, vou especial almoçar. Especial carnaval. Tenho antes disso, vamos almoçar. É, a partir das 2 da tarde hoje, às 14 horas, vamos ter o Volta a Portugal, a Indicleta, edição especial carnaval, onde eu vou meter as músicas originais que deram origem a algumas marchas e fazer disso um concurso com vocês. Quem acertar fica contente, não há prémio. Continuação de uma excelente segunda-feira, um bom almoço para todos. Até logo. Até logo.